Máximo 723, dia 2, cima no pai. Confirme para o Sol. Apenas confirmando a posição para o gol no 723, é a posição 2 Lima. Afirma, parte 3, posição 2 Lima. Sente ingressando à esquerda na fila, na parte 3, gol no 723. Torre, o azul 4959, informo que tá 2 Lima está desocupada mesmo. Sente, azul 4959, grata, reporte pronto para o táxi. Sente, já está pronto para o táxi, 55 no P1B, 3 horas e 50, alternando Aracaju. É o azul 4959. 2774, espaço 3, 31 meu, centro da informação Bravo, autorização para posto seguro. Boa noite, autorização na frequência do Sol 121 decimal 9. Perdão, 129. Avel 10, ingresse parte principal via Juliette, após taxiway Índia, como número 3. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, faz justo no 021. Ok, está ingressando a retaguarda da última aeronave da Gol, vai chamar a torre 3295. Solo, boa noite, 09973, para 4-3-0, com 543. Centro da Bravo, autorização para posto seguro. Confirme ao azul 2774. Afirma, senhora. Aguarde. Aguardo, por gentileza, a saída seria a Arbor Coral? Saída Coral. Não, obrigado. Solo, Sideral 9973, cópia 360, confins. Sideral 9973, aguarde cópia, confins. Guardo. Ponto espera da 10, pronto. 3305, linha decola da 10, vento 120 graus, com 3, massa. Linha decola da 10, tanto 305. Solo azul 5001. É o 374, prossiga, por favor. Aguarde, por gentileza. 5001 azul, prossiga. Está impossibilitado de prosseguir no táxi devido ao eco da retaguarda do gol. 5001, aguarde o ingresso do Hércules no ponto de espera, após prossiga, viu, o pushback. É, então, 5001. Quem chama em torre? 11895. 1895, obrigado. 74959, mantém a presente posição. Vai manter a posição, azul 4959. Então, 10, a retaguarda era na da Gol, no ponto de espera, na ponte espera da 10 próximo. A gente mantém o ponto de espera, se possível, ingresse na Índia, mantenha na Alfa para possibilitar o pushback na retaguarda. Ok, vamos livrar aqui. Torre, boa noite, 6212, full IADS, pistão 0. 6212, aguarde pista livre. Copia. Afirmo. Autorizado o porto seguro, aerovia Golf 677, nível 1 no 60. Saída Coral, decola pistona 0, curva direita, transponder 0263, frequência do controle em 120, decima 8. Autorizado o porto seguro, 160, decola da 10, curva direita, no perfil da Coral, intercepta Golf 677, 0263 é o aparelho de transponder, 1208 é o controle de saída para o 2774 azul. 2774, repito o nível, autorizado. 1-6-0. Processamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gostaria. Federal 9973, pronto, cópia. Autorizado com PIN, 0 via Pesulu 2-1, nível 360. Saída Arbor, após posição Elefa, decola pista 1-0, curva direita. Transponder 5457. Controle em 120, decima 8. 360, confins conforme rota, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa 5457 e 208, Sideral 9973. Sideral 9973, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tá pronto para o pushback e acionamento, Sideral 9973. Gente, aguarde para o pushback e acionamento. Azul 5001, apenas confirma ainda impossibilitado de futuro push? Ainda impossibilitado, 5001. para chegar um pouco mais à frente para o senhor continuar o push. Aguarde, por gentileza. Guardando 500. A 082, rapaz, o chinelo na curva final, ali mantendo 0. Azul 4959, como seguirá o Embraer da companhia, iniciando o push agora na posição 01, ingressar como número 2 no ponto de espera. Chamar a torre em 1 no 8 decimal 95, com ajuste no 021, aguardando a aeronave da Embraer, da companhia. Gente, aguardando o push do Embraer da companhia, após prossegue como número 2 no ponto de espera, após torre 10895, é o Azul 4959. Rodou, amigo, 6212. Chiné 6212, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa. Zero, 9083. Cavel no zero, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no zero. Autorizado alinhar e manter o Cascavel no zero. Seu controle, Salvador. Ajuste agora no 021, desça para 4000 e voe direto Duna para aproximação em LF. 4000 Duna 1021 e descendo até o 40, mas 4000 azul 4000. Zero 082, decolado aos 44, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa, voo no 9082. General 9973, aguarde aproximadamente 2 a 3 minutos. Zero 082, cruza 1600. Na Puca, Caju. O 9082 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Autorizado, 9082. O 5001 está pronto para o táxi, tem 110 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Azul 5001 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Ajuste no 021 no bom voo. Gente, livre táxi Índia, ponto espera para nós, decimal 95, azul 4, 5001, boa noite. Próxima Juliette, visual com a TR-6212. Chané 6212, mantém a posição antes da Juliette. Mantém, 6212. Nós fica em breve da companhia, via Taxi Índia, quando pronto, torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste na 021. Então 021, seguindo em breve da companhia, no ponto de espera na Índia, com a torre 118 nautilus, boa noite. Boa noite, Oxalém 6212, ingresse parte principal, via Juliette, posição 05. Sideral 9973, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre, pushback, acionamento, sideral 9973. Oxalém 6224, após ingresso da aeronave da companhia na posição 05, autorizado, pushback, acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado o pushback acionamento, Oxalém 6224, após o colega na 05. Passando o escano, voo 1868. Voo 1868, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nas, altímetro 1-0-2-1. Livre pouso 1-0, 1868. Torre, boa noite, azul 5001, ponto de espera da pista 1-0-4. Boa noite, azul 5001, mantém o ponto de espera. 2000, centro 2, azul 4107, obrigado. O controle Salvador, ajuste 1021, desça para 6000 e voe direto Duna para o ILF. 9973, 02 a bordo, 40 de autonomia, alterna Guarulhos. Federal 9973, autorizado o táxi, parte 3, reporte para ingresso do parte principal. Alívio táxi até o final do parte 3, Federal 9973, informará para o parte 1. Voo 9082, chame Recife 12685. 2685, centro Recife, igual 9082. Azul 4107, está autorizado a aproximação em LF. Obrigado, ILF. Reportarei lá. Obrigado, ILF. Está tudo bem. Voo 8-6-8, solo 4-9, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, direita, obrigado. Solo, voo 8-6-8, voo 8-6-8, autorizado táxi, via taxi Alfa, reportante da taxi Juliette. Alfa, 2-7-9. Está na saída do Pátio 3, Federal 9973. Sim, Federal 9973. Suno 3, 0 graus, cono 0, né? Sim, Federal 9, cono 0, azul 500. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4959, no ponto de espera pronto da 10. Boa noite, azul 4959, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém o 0. Após o início da corrida da companhia, aeronave da companhia, me mantém na 10, azul 4959. Oceanair 6224, está com 94 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 30 minutos de autonomia. Pronto, táxi. Oceanair 6224, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi India. Quando pronto, chame torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 021 no bom voo. Autorizado táxi India, ponto espera da 10, 1895, no 021, Oceanair 6224, cara. Federal 9973, siga o tráfego na frente da Avianca, via Taxi India, quando pronto, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 021, no bom voo. Ok, seguindo a Avianca, frente, ponto de espera, 1895, Federal 9973, obrigado, boa noite. Voo 1098, passa por Ipeba, desça sem restrições para 2000. Salvador, boa noite, eu vou 1-1-3-4-5, tá bravo, quando possível, autorização Maceió. 1-1-3-4, boa noite. Autorizado Maceió, aerovia conforme o plano, nível 350. Saída Pulca, transição Caju, pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5461, frequência do controle Salvador em 1-2-0-8. Maceió autorizado, nível 350, via rota do plano, saída Pulca, Caju. Fala da 1-0 com curva esquerda, 5461 no transponder, controle 1-2-0-8. Voo 1-1-3-4, protegimento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Estará 1-1-3-4, obrigado. Voo 1-8-6-8, ingresse via Juliette, parte principal, posição 03. Controle de Salvador, muito boa noite. Azul 4959, prefiro subir a Coral. 4959 é o controle, contato radar após 2000, direto Coral, suba sem restrição. Após 2000, direto Coral, suba, subindo sem restrições, 4959. Oi, Salvador, boa noite, Federal 9973, está no ponto de espera da 1-0, pronto. Boa noite, Federal 9973, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Também 224, livre decolar dono 0, vento 1-2-0 graus, como 2 lances. Autorizado decolar de dono 0, Oceanair 6224. Federal 9973, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no 0. Após a passagem do Avianca, ali mantenha no 0, Federal 9973. 001, pequeno desvio à esquerda, Fiji, evitando TCU. Fiji. É 224, decolado ao 56, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, Oceanair 6224. Afinal, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, boa noite, até amanhã, Azul 407, muito obrigado. Boa. Autorizado ILS. Autorizado, então, 1-0-1-0-9-5. Tomado 973, decolar da 1-0, vento no 2-0 graus, com no 1, né? Decolagem, 9973. Tomador, boa noite, Oceano 6224. Oceano 6224 é o controle, contato radar para o senhor como autorizado. Prossegue como autorizado, 6224. 1-1-3-4, posição 4, parou, posição de acionamento. Estou no 1-3-4, livre acionamento, estou pronto para o táxi. Livre, chamar a táxi, estou 1-1-3-4. Boa noite, Azul 4107, reparto externo. Gostaria. Então, 73, decolado ao 58, controle 1-10-8, bom voo. 089973, obrigado. Sobre 3600, desça para 4000, direto Duna, ajuste no 021. 4000 no 021, no Prode 23600. Salvador Federal 9973, boa noite, cruza mil pés. Então, 9973, controle, contato radar. Contato radar, 9973. Ô, 9973, pode varar, né? Positivo. Azul 5001, chame Recife, frequência 251. Recife 251, boa noite, Azul 5001. Boa noite. Boa noite, 3152, desça para 5000 na chegada à Mária, ajuste 021. 5000 na Mária, ajuste. Salvador, 1-1-3-4 para o táxi com 1-5-5 a bordo, autonomia 2 horas e 43 na alterna, Cifres. 1-1-3-4, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxway Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 021, no bom voo. Gente, abate o Índia, ponto de espera da 1-0, a torre 2-8-9-5. Corrido, chama 021, pro 1-1-3-4, obrigado, boa noite. Solo, é o 1-2-7-3-4, 4-3-3-1-1, para push e acionar. Azul 2774, livre acionar, chame pronto para o táxi. Boa noite, Azul 4107, Azul 4107, boa noite, autorizado táxi Alfa, Kilo. Posição indicada é a 03 do pátio 3, atento à aeronave da companhia UTR, efetuando push na 03 Romeu. Gente, Azul 417 Alfa, Kilo, terminal de carga na 03. Passaria do 2224, voo Itap. Passaria do 2224? Passaria do 2224, voo Itap. Direto Itap, 24. 3600, voo sobre água, desça para 2000. 2000, para 3600. Rio 5972. Rio 5972, Salvador. Rio 5972, autorizado Galeão, aerovia conforme o plano, nível 360, perfil de saída da El, após Leda, transição Irume, pistão no zero, primeira curva direita, transponder 5451, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para o Galeão, nível 360, perfil da El, Leda, Irume, curva direita, circular, transponder 5451, José do Rosa conforme o plano. Rio 5972, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 9973, chame Recife 288. 1288, geral 9973, boa noite. Boa. Para o 5972, aguarde a passagem da TR e da sua retaguarda, pois autorizado, reporte pronto para o táxi. Rio 5972, copiou. Aguarde a passagem do TR da sua retaguarda. Afirmativo, copiei. Vamos aguardar. Luciano 6224 atinge 190 dentro de 5 minutos e meio e vai cruzar com tráfego em sentido contrário no nível 180. Default 2021, voo 098. Oi, Salvador, boa noite, eu vou 1134, ponto 0910, pronto. Boa noite, 1134, após a aeronave da Companhia Nacional, ali mantém 10. Gente, posso pôr a aeronave, ali mantém 10, voo 134. 4. Também, o senhor vai ter no TICAS tráfego em sentido contrário, no nível 180. Gente, atento, 6224. Azul 2774, agora falando para o táxi, tem 70 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Vitória de Cruz. Azul 2774, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, quando pronto chame torre em 118.95, ajuste no 021, no bom voo. Azul 2774, copiou o solo? Negativo. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95, ajuste 1021. Autorizado táxi via Taxiway Índia, quando pronto, poste de ponto de espera da 10, chama torre 118.95, 2774 azul. Autorizando 52, desça sem restrições para 2.000 pés. Sem restrição 2.000, 3.000. Saindo 2224 e descida para 8.000, velocidade 220. Descendo 8.000 e reduzindo 220, 2224. Pelo 6224, tráfego informado anteriormente, posição 12 horas, 17 milhas rumo sudoeste no nível 180, não está em contato com esse controle ainda. Tenho o mesmo de casa agora. 098, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 3, passou a cor de posição Mond 180, informação Bravo. 7, Euro 3, identifique. 64 milhas a nordeste de Salvador, voo bomb, chegada bomb e ajuste no 021. Chegada bomb, 273. Autorizou 5-2, passa 8.000, Rui Duna. Gratuna, 5-2. O senhor 6224, 60 milhas, o tráfego informado está à sua esquerda do 180 ainda. Vamos encerrar o serviço radar, Chaberacaju, 1203, o senhor 6224. Visual do tráfego já superado, 1203, obrigado, boa noite, o senhor 6224. Rio 5972, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, quando pronto chame torre em 198 decimal 95. Ajuste no 021 no bom voo. Uno 18 decimal 95. 234, sai da PUCA, passando 1.900 para 350. Nado Chamilhéus 1201. Azul 4959, controle Salvador em blind. Chame Ilhéus 1201. Ilhéus 1201, controle Salvador, boa noite. O Gol 134, saída PUCA, passando 2.500 agora para o 350. O Gol 34 é o controle, está em contato o radar, prossiga como autorizado. Gente, prossegue, Gol 134. O azul 6908 desça para 6.000, Rui Duna, ajuste no 021. 72 ali, mantendo 0. Mantendo, 5972. Chutei 774, decolador 1-1, controle 1-10-0, decimal 8, bom voo. 108, graças. Sete, 240. Continue da descida para 2.000, está sob detonação. Esquerda proa 360, está limitado pelo localizador. Esquerda 360, limita o lote, bem. via leste da 3600. Série 2224, direita para o 80, para o localizador, chama estabilizado. 80 vai reportar estabilizado, localizador 2224. Da 3600, em aproximação, checa o trem Torre 1, 1895. 2895, obrigado. Controle Salvador, 2774 Azul. Azul 2774, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ativo, 2774. Série 2224, está sob a ilha de Itaparica, descida para 2000. 2024. Boa noite, está 3600, passando Simbra agora. 3600, continua a aproximação, aguarde pista livre. Passa escuta, senhor. Vai seguir o mesmo. Positivo. Lá 72, livre decolando 10, vento no 40 graus com no 1 no nosso. Livre decolagem, sigo na 72. Lu 27113, Salvador, quando pronto, autorizado 5000. Quando pronto, autorizado 5000, 2713. Uno 1-1-34, instrução de Recife, vou para o Mike Oscar 363. Mike Oscar 363, 1-1-34. 1-3-0 graus, como 0 nós, altímetro no 021. Ele pousa na 1-0-3-6-0-0. 5972, decolado 1-1-4, controle 120, decimal 8, com voo. 0-8, uma boa. Salvador, Rio 5972, transfere radar, eu não sou escuta. Rio 5972 é o controle, está em contato o radar, passando 1.200 pés. Tupa para o nível 3620 e está sob retoração. Vai na proa 170, subindo sem restrições. Caso de falha de comunicações, quando a 20 milhas, voará para ali. Gente, proa 1.70 sem restrições. Rio 5972. 3152 em descida para 2000 pés, velocidade 1.80 nós, direita proa 90 para o localizador, chame estabilizado. Direita 90, lote, retorno 1.80 vai chamar. 1164, voando para o Mike Oscar 363, chame Recife 2685. É, confirma para o Bruno 1134. Chame Recife 1.2685. 2685, obrigado, boa noite. Localizador 2224. 2224, ILS autorizado, mantenha a velocidade até Duna para coordenação de tráfego. 24. Azul 2774. Ah, se escuta, senhor. Gentileza, qual o seu destino? É, Porto Seguro, senhor. Ah, ok. Qual é a sua proa magnética agora? Nós interceptando a radial 223 outbound de Salvador. Então, o senhor está agora no azimute 264 de Salvador a 5.8 milhas. Curva à esquerda para Coral, por gentileza. Curva na esquerda, Coral. Taxi Alfa Juliette, posição 1-3. Alfa Juliette 1-3, 3600. E o 5972, meus agradecimentos. Vou em Leda. Entre na proa de Leda, o 592, uma boa. vindo 2224, 5 milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque 3, torre 1, 1895. Muito grato. Nada, disponha, 24, bom trabalho. Boa. Salve, voa, passarelo 2224. Senhor 2224, reparte externo. Voltarei. Celeiro 2224, livre pouso na 10, vento no 30 graus, segundo 3 nós, altímetro no 021. Livre pouso na 10, vai passando externo contra a embaixada e travada e alistando 2224. Azul 2713, desça para 2000, direto Duna. 2000, direto Duna, 2713. Azul 6908, velocidade 220. Reduzindo 220, azul 6908. São 3152, está agora meia dúzia de milhas para a passagem sobre o marcador em aproximação. Nossos agradecimentos. Cheque de trem, torre 1895. Para 3000, número 4 para pouso. Descendo para 3000, agora passa a ser número 4, geral 3. Do 2713 está autorizado em LS. Autorizado o LS da 0273. Azul 6908, vetoração esquerda 360, está limitado pelo localizador. Esquerda 360, limitado ao localizador, azul 6908. Juliette 2224, solo 22, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Livre à direita, 219, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, passaria 2224, liberando. Passarelo 2224, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 05 Lima. Alfa, Kilo, 03 é o pátio, 5 Lima. Livre pouso no 10, vento no 20 graus com no 9, altímetro no 021. Positivo, passando de acerto. Azul 6908, direita, proa 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Maravilha, direita 080, está livre interceptar localizador, aguardando transferência. Azul 6908. B908 da Azul, passa 5.500, desce para 2.000. Descendo 2.000, Azul 6908. O jogador está chamando para sair daqui na 4 Romeu, ok? A gente foi alterado, 4 Romeu agora. Pode seguir o balizador. Ok, obrigado. Azul 2703 no localizador em aproximação, chega o trem, chame tua, 1-1-8-9-5. 1895, boa, 2713. Boa. 8168. Autorização para a 2230, a informação tarde. 1868, boa noite. Autorizado Aracaju via Golf 677, nível 230. Saída Puca, Jamo, Caju. Pisto no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5474, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 230, aerofia Golf 77, decola de 1-0, curva esquerda, do seu Puca Jamo Caju. 5474, transponder 1208, controle. Boa noite, 68. 8868, por gentileza, repita a frequência do controle. 208. Protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gol 1868. Mostrará 86. Solo Salvador, rota 3152, livrou. Antuno 20 graus, como 09, altímetro no 021. Autorizado pouso na pista 0-27-3. Solo Salvador, boa noite. Bom dia, tá 3152. Tá 3152, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. É, reporte antes da Juliette, tá 3152. Está estabilizado, azul 6908. Só 908, completa final, aguarde a transferência. Aguarde. Então 908, torre 1895. 1895. Autorizado prosseguir via Juliette, posição 1-2. Via Juliette para remoto 1-2, tá? 3152. 08, reporte externo. Reportarei. Fecha 1-3, solo aos 3-0, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Tem possibilidade de fazer o 180 livrar na primeira esquerda, senhor? Livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Primeira direita, 209, 2713. E a última, 201. Guarde pista livre. Salvador, boa noite, 68. Boa noite, 68, solo Salvador. Sim, boa noite, 68, solicita o acionamento da posição e posterior pushback. Entre coordenação com o pessoal de solo, reporte pronto para o pushback, boa noite, 68. Live 08, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-0-9, altímetro 1-0-2-1. Livre pouso na 1-0, azul 6908. Posição 3 Lima. Alfa, Kilo, bate 3-3 Lima, 2-3-3. 908, solo 34, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa Kilo, pátio 3. Posição 3, direita do pátio 3. Ok, Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, direita. Azul 908, mantenha a sua escuta. Solo Gol 968, sendo pushback. Sol. Sol é o Rio 9810 para acionamento na posição após o pushback. A gente chama para o pushback o 9810. Camarada.